Bom dia, Serra Talhada, bom dia todo o sertão do Pajeú, eu sou Giovanni Sá e nós estamos começando mais um programa Farol de Notícias, o seu encontro semanal com os bastidores da política de Serra Talhada, sempre trazendo a cada final de semana um resumo dos acontecimentos políticos, do cotidiano da nossa cidade, enfim, no programa Farol de Notícias, aqui você vai debater os problemas da nossa cidade, as perspectivas e também as soluções. A gente não fica só debatendo o problema, não. Do meu lado, meu companheiro de bancada, dividindo aqui a bancada do programa Farol de Notícias, ele, o professor Paulo César e colunista do Farol Popular, PC. Bom dia, PC. Bom dia, comandante Giovanni Sá. Estamos mais uma vez entrando no ar com o programa que já virou referência na política local. A política em Serra Talhada começa a ser discutida agora a partir dos sábados. Então, a gente está pautando o cenário das discussões aqui em Serra Talhada e aproveitando, né, para ressaltar esse sol maravilhoso que está brilhando em Serra Talhada. E às vezes eu fico pensando se a profecia de Cássia Ela acontecer, né? Quando o segundo sol chegar, aqui o que não será de Serra Talhada? Eu acho que a gente já passou do segundo sol, pessoal. Já partindo para lá. E se aproveitando para dar uns parabéns a todos os colegas professores, né? No último dia 15 foi o dia dos professores. Então, um abraço a todos esses guerreiros, esses companheiros que estão aí, né, nessa árdua tarefa de formar cidadãos. Eu não sei se em Serra Talhada os professores tiveram muito a comemorar. Daqui a pouco a gente vai debater sobre esse assunto, mas deixa de ser um dia notável que devia ter sido muito homenageado e privilegiado. Vamos ouvir um bom dia aí da nossa companheira de bancada. Eu só quero ver o bom dia dela pela primeira vez, Manu Silva, porque esse programa, gente, se não tiver Manu, não tem Farol. Bom dia, Manu, só bom dia, vai. Bom dia, Giovanni Sá, bom dia, Paulo César. Paulo César, Karen Diniz. Valeu, Manu, que essa é a nossa Manu, redatora também do Farol, que tá aqui conosco. E hoje, gente, nós vamos ter aí um debate muito especial, dentro de mais alguns instantes, com o deputado Augusto César, presidente do PTB, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde a gente vai debater de Serra Talhada para o mundo. Aqui nos estúdios estão conosco também o fiel escudeiro, vocês não adivinham quem está aqui do meu lado, ele, o Adelmo Rodrigues, presidente do PDT, e o meu amigo Manuel de Valdelício também está aqui conosco. Você pode participar, gente, daqui a pouco a gente começa a entrevista, pode ir preparando aí a caneta, a voz, ligando aí para os nossos telefones, o 3831-1314, e também pelo WhatsApp, o 999-88-6756. Vou repetir, pelo WhatsApp, 999-88-6756, ou pelo telefone convencional, 3831-1314. E hoje, gente, num dos destaques do nosso programa, a gente vai começar daqui a pouco com o quadro A Voz do Farol nos bairros, onde Giovanni Filho vai estar lá no Alto do Bom Jesus. Vai estar lá, já está lá. Ele, Giovanni Filho, no meio do sol, ao lado do Alejandro Garcia, estão lá daqui a pouco discutindo os problemas do bairro do Bom Jesus, onde o deputado Augusto César também vai comentar. E aí, o que é que temos mais, PC? Temos também a coluna do nosso querido Giovanni Sá, onde ele vai falar um pouquinho esse apimentado do bom humor sobre a política de Serra Talhada. Vamos também ter, gente, o giro do Farol, onde faremos como a gente faz todas as semanas, a gente faz um debate sobre as matérias mais comentadas do Farol, as principais matérias da semana que pautou o debate em Serra Talhada. O que é que temos mais, PC? Vamos ter também o quadro Qual é a Nota, né? Então vamos ver os fatos aí que mereceram a nota 0 e que merecem a nota 10. Como eu falei, dentro de mais alguns instantes, o deputado Augusto César. E o que mais, PC? E agora vamos à coluna do nosso amigo e nosso redator, nosso comandante-chefe, Giovanni Sá, com todo o bom humor que lhe é peculiar, falando um pouquinho sobre a política de Serra Talhada. Caso eu conto como caso foi. O caso eu conto como o caso foi. Eu fiz um resumo, gente, para vocês. Na realidade, essa coluna a gente lançou ontem, às 18 horas. Eu resumi de 10 tópicos, resumi alguns, só que eu acho que são relevantes para o debate. Primeiro, adivinha quem é pré-candidato a vereador de Serra Talhada? Quem se filiou ao PMDB foi o assessor para assuntos mudanos, Wallace Cleiton, o popular China Menezes, ex-braço direito e carregador de pasta do ex-prefeito Carlos Evandro. China, gente, aquele, ó, aquele rapazinho troncudo que come que sua bexiga lixa, está de mal com Carlão e é pré-candidato a vereador com aval de quem? De João Duque Filho, Duquinho. Ele ingressou no PMDB, deu uma rasteira em Carlão, tá de mal. E China, eu conversei com ele, ele disse que jogou os búzios africanos, Delmo, e ele teve uma visão que vai ser um dos candidatos mais votados para a Câmara de Vereadores no ano que vem. E tem mais, quem também é pré-candidato a vereador, amigos e amigas, é ele, o Galeguinho dos Pereira, o Joãozinho do Bar, o Pereira, gente fina de primeira qualidade. Joãozinho, gente, promete surpreender em 2016 e deve fazer um calo de sangue na disputa. Quem quiser apostar pesado, pode ir no bar do Joãozinho, que ele dá um desconto especial, PC, para fazer a aposta numa grade de cerveja. Joãozinho do Bar, um abraço pro irmão, que é faroleiro de carteirinha. E agora, gente, outro assunto que eu trago aqui no Farol Aceso, porque o caso eu conto como o caso foi, que o prefeito Luciano Duque está apoiando o Valdemar Oliveira. Eu vou explicar. O prefeito Luciano Duque agora é Valdemar Oliveira até o juiz final. O petista, gente, arregimentou todos os advogados do seu grupo político para declarar voto no irmão de Sebá, que disputa uma carreira de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco agora no mês de dezembro. O caso eu conto como um caso foi. A festança foi grande, abraço para tudo que é lado, gente, e risadas. E tá tudo certo agora. O grupo de político de Luciano apoia Valdemar na conquista por uma cadeira no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E quem apareceu na festa lá, que aconteceu no Serra Gril anteontem, foi ele, o Fafá. Fafá não é advogado, não tem anel de dedo, mas apareceu lá de gaiato, lá no restaurante do meu amigo Euclides Ferraz, e chegou lá com a cara mais lisa do mundo e disse: eu cheguei porque eu sou Lailô, em 2016 eu sou Lulu, e em 2018 eu sou Sebá. Não dá pra entender, meu faequinha merda, meu Fafá, mas aí meu grande amigo dominou a conversa, é uma pessoa boa, um bom coração, e Fafá ficou lá e saiu. Eu ouvi dizer que Safá saiu rebocado. E pra fechar, não tem acordo. Quem pensa que vai ter uma trégua, gente, entre os irmãos Duque, pode ir tirando o jumento do sol. Tô falando jumento do sol porque cavalinho da chuva não tem jeito, né? Não tem acordo entre Duquinho e Luciano Duque. E tem mais, engana-se que a confusão, essa pendenga, começou agora, muito pelo contrário. Vem desde a gestão do ex-prefeito Geni Pereira, quando Duquinho era o vice e Luciano secretário. Naquela época, Duque fazia as estripulias dele, os atos de rebeldia no governo Geni, e acabava sobrando no lombo de Duquinho. Até hoje, eu juro que o caso eu conto como o caso foi, até hoje Duquinho não esqueceu um milento das estripulias que o irmão, hoje prefeito, fez com ele, e foi uma coisa que ele se arrependeu até hoje de ter o Antônio irmão como secretário. Eu vou ficando por aqui, é pra você, PC. E agora, Giovanni, nós vamos chamar o nosso repórter, a revelação, esse garoto que foi criado à base de Biotônico Fontouro, orgulho do pai, esse jovem irreverente, que é a base de sustentação desse programa, que está ao lado do nosso inoxidável Alejandro Garcia. Então passa a bola aí pra você, metendo brasa, Giovanni Filho. A voz do farol dos bairros. Salve, amigos e amigas do programa Farol de Notícias. É isso aí, pessoal, aqui, cheio de biotônico Fontoura. Quem fala é Giovanni Filho, mandando brasa e valorizando a voz do povo aqui, dessa vez do bairro Bom Jesus. Ao meu lado, como já disse meu amigo PC, mais uma vez trago aqui comigo o arrochado, o Luiz Gonzaga da fotografia, Alejandro Garcia. É isso aí, pessoal, ele vai registrar os bastidores da minha passagem aqui pelo bairro, e tudo será postado na plataforma do Farol de Notícias na internet. O Bom Jesus, caros amigos, que é considerado aí o bairro mais populoso de Serra Talhada, e por isso um dos mais

completa da cidade. Fone 3831-1595. Venha conhecer o HD Studio, fundado desde 2011 e comandado pelo fotógrafo e cinegrafista João Paulo Barros. A HD Studio conta com o melhor estúdio profissional da região, com amplo espaço, sala de espera confortável, ambiente climatizado e amplo estacionamento. Realizamos coberturas de casamentos, formaturas, aniversários com a qualidade que só a gente sabe oferecer. Contamos com tudo para formandos. Temos becas, capelos, canudos, camisas de curso, tendas e outros materiais. Avenida Custódio Conrado Lorena Sá, 776, bairro da ABB. Fone 087-9921-0976. No Giro do Farol. No Giro do Farol. 11:23, retornamos agora com o programa Farol de Notícias. É o Farol saindo da rede mundial de computadores agora para as ondas do rádio, mandando um abraço para todas as pessoas de todos os bairros, todos os ouvintes, fiéis ouvintes, faroleiros e faroleiras que nos acessam todos os santos dias. Quero agradecer pela audiência do Farol. PC, vamos começar agora o nosso giro rápido antes da entrevista. Que o giro do Farol é justamente um comentário rápido que nós fazemos sobre as principais matérias do Farol durante a semana, as principais do ponto de vista de comentários. Nós tivemos aí, na terça-feira, PC, a seguinte manchete: Sebastião Oliveira analisando uma entrevista que Marquinho deu aqui no sábado passado. O que é que disse Seba? Abre aspas. Marquinhos precisa revelar os fatos para não ser cúmplice ou conivente com o Duque. Essa matéria rolou 30 comentários, PC. Olha, Marquinhos demonstrou aqui, né, que tem algumas cartas na manga e que se for necessárias para 2016, vai usar. Vai usar, né? Ele foi provocado, mas ficou na surdina. E o interessante é que o prefeito Luciano Duque fez de conta que não foi com ele, né? Até agora ninguém se manifestou, né, do lado governista para rebater essas supostas acusações de Marquinhos Dantas. Eu quero dizer que eu liguei no dia seguinte para o prefeito Luciano Duque e ele não atendeu meu telefone para comentar, fazer esse comentário, dando direito de resposta para ele. Agora, tem gente no meio político que está analisando o gesto de Marquinho como chantagem. Só o tempo vai dizer se Marquinho está chantageando ou não. Na terça-feira, com 41 comentários, ele, o prefeito de Calumbi, ou um que gosta de aparecer que só a bexiga lixa. Ele deu uma entrevista ao Diário de Pernambuco e disse o seguinte: prefeito de Calumbi diz que paz só é quebrada na cidade quando vem gente de Serra Talhada. Ô Joel, se tu cá pra nós, tu perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, criatura. Vai, PC, comenta esse negócio aqui, dá até raiva nesse negócio. Você tirou as palavras da minha boca, porque foi muito infeliz o prefeito de Calumbi. Eu acho que ele deveria enaltecer a paz que reina em Calumbi e não fazer um ataque a uma cidade vizinha, até porque são cidades co-irmãs e quer queira, quer não, a população de Calumbi também frequenta muito Serra Talhada. Então, mais uma vez, né, ele já tinha, rolou aí nas redes sociais um discurso dele durante um evento. Não, ele foi um discurso, não, foi esculhambação. Foi esculhambação, xingou lá parte da população presente ao evento. Então, mostra meio que o lado desequilibrado do prefeito. É uma pena uma cidade como Calumbi ter um prefeito que se passa a esse ponto. Eu quero dizer que meu amigo PC está sendo bonzinho. Desequilibrado, Joel, isso é pouco. Sinceramente, tenha paciência. Vamos lá, na quinta-feira, gente, o Farol lançou a campanha em homenagem aos professores. O Farol premiando, gente, vai até domingo, você pode botar seu comentário lá em homenagem ao professor. Essa matéria deu 41 comentários de PC e é uma campanha que o Farol aderindo à campanha nacional Todos pela Educação. Olha, e foi bom, ouvir muitos relatos das pessoas falando sobre essa vivência com os professores, né? Os seus primeiros professores, e é importante, não só pelo lado nostálgico, mas lembrar da contribuição de cada professor na formação dos cidadãos. Já aproveito para mandar um super abraço para a dona Terezinha Lucena, que foi minha primeira professora, que me ensinou o ABC, e dona Iraci também, que foi a pessoa que me ensinou vários conhecimentos, e eu devo muito a essas duas pessoas. Eu também devo muito a meus professores, em especial, que não esqueço nunca, dona Josefa. E para fechar, nós tivemos aí o evento que marcou a desistência de Valdemar na corrida eleitoral e marcou a desistência com a agregação do grupo de Duque nessa corrida nova aí para o desembargador do Tribunal de Justiça, PC. Como é que você viu esse encontro aí de duquistas e sebastianistas, tudo em nome de Dema? Olha, Giovanni, a primeira coisa que tem que se observar é que foi a primeira grande derrota de Sebastião Oliveira não emplacar o nome do seu irmão. Então, é impressionante como o sucessor de Inocêncio Oliveira não foi capaz de emplacar o nome do seu irmão como candidato a prefeito de Serra Talhada. E outro fato curioso é que quem deveria lançar Valdemar em Serra Talhada como candidato ao tribunal deveria ser Sebá. E ocorreu o contrário, quem lançou foi o grupo do prefeito Luciano Duque. Às 11:26, agora no programa Farol de Notícias, vamos ao quadro Qual é a Nota, Karen? Qual a nota? A nota zero, como não podia deixar de ser diferente, gente, mais uma vez a mancada do prefeito de Calumbi. Joelson, nota zero pra você. Nota 10? Nota 10 para a Secretaria da Mulher, que levou a Lei Maria da Penha às escolas de Serra Talhada. Nota 10 pela iniciativa. É, e eu vou dar uma nota zero. Por que eu sempre fico com a nota zero, hein? Eu devia mudar. É, vamos combinar com o produtor do programa, né? E a nota zero só sobra pra mim. Mas eu tenho duas notas zeros aqui, gente. A primeira nota zero foi o atraso no pagamento dos salários dos garis. Os garis tiveram que parar 24 horas. O lixo se acumulou, principalmente na Avenida Afonso Magalhães, para receberem os salários de setembro e a cesta básica. Então, teve que ter mobilização para fazer esse tipo de coisa. E a outra história foi o atraso dos professores contratados. Foi isso que eu disse. Os professores contratados da Prefeitura Municipal de Serra Talhada ainda não receberam seus salários. Pelo menos até ontem, quando eu conversei com 3 ou 4 professores, colocamos a matéria no farol e o governo fez a tática de boca de siri. Não comentou nada sobre isso. Então, para mim, a nota zero, os professores efetivos receberam seus salários, mas os professores contratados, gente, ainda não receberam nada. E você pode também participar, dar a sua sugestão pra gente. Diga aí, PC. E mais uma nota 10, eu acho que é destaque. Lá em Afogados da Engazeira vai ocorrer eleições diretas para diretores de escola, onde a população, a comunidade escolar vai eleger seus diretores. Ao contrário de Serra Talhada, que foi promessa de campanha do governo do prefeito Luciano Duque, né? Eleição direta para diretores e até agora não saiu do papel. É isso que eu ia dizer, você lembrou bem, tá lá, se você entrar hoje no site do TRE, tá lá registrado como eleição direta nas escolas municipais. Quero lembrar que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o vereador Sinésio Rodrigues, é um aliado de primeira linha, presidente do Sinteste. E eu faço a provocação de Sinésio até o término do mandato. Eu sei que ele é um grande lutador, um batalhador da categoria. Então que até o término do mandato, Sinésio encabeça essa luta, levanta essa bandeira aí, provocando as eleições diretas aqui para os professores, PC. Isso, e agora a gente vai para o nosso coco de roda hoje com a presença do vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Augusto César. No coco de roda com... Bom, gente, conforme nós anunciamos, estamos hoje recebendo com muita honra o deputado Augusto César, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Chegou aqui no começo do programa, chegou a ver toda a programação aqui com a gente. Quero agradecer ao Augusto por ter aceito nosso convite. Assim que eu liguei para Augusto aceitou de pronto. E eu queria inicialmente dar as boas-vindas, Augusto, estreando aqui num programa Farol de Notícias, nessa arrancada que a gente está dando aí para as eleições de 2016. Vamos conversar de tudo um pouco. Eu quero repetir que você pode participar ligando para o 3831-1314 e o WhatsApp 99888-8676. Augusto, bom dia. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Paulo César. Bom dia a Manu. Bom dia a todos que compõem esse programa. Quero cumprimentar aqui a Delmo Rodrigues, o nosso amigo Antônio Alves, conselheiro do Conselho Tutelar, reeleito novamente. Quero cumprimentar Manuel Pereira, enfim, todos que fazem esse programa e que estão aqui presentes. Para mim é uma satisfação e eu já quero começar primeiro parabenizando o programa que eu já tenho escutado e ouvido em algumas oportunidades, há pouco tempo vocês que iniciaram, mas de qualquer maneira a gente tem observado o nível do programa, não só na questão cultural, mas na questão do seu próprio quadro político, né, de informações. Eu quero parabenizar e, na verdade, o que vem do Farol é perfeito. Que bom. PC, bate o centro aí nesse coco de roda com Guga. Bom dia, Augusto. Inicialmente eu queria agradecer publicamente pelo seu apoio à publicação do trabalho encabeçado por mim pelo fotógrafo Alejandro Garcia. no qual se baseia em histórias de Serra Talhada, que está sendo produzido com o apoio da Assembleia Legislativa. Então, já de cara, quero registrar nossos agradecimentos por sua iniciativa. A primeira pergunta tem muito a ver com o retrospecto de dois episódios e gostaria de saber de você se isso vai influenciar na decisão sua e do PTB para 2016. A primeira diz respeito à postura do deputado Sebastião Oliveira, agora secretário, de se comprometer com você em apoiá-lo para deputado estadual e, na hora H, optou por Rogério Leão. E o outro episódio é sobre declarações públicas feitas pelo então secretário Luciano Duque, em 2002, onde ele teceu algumas críticas pessoais a você. Então, esses dois episódios, o não de Seba e as palavras ditas anteriormente pelo prefeito Luciano Duque, vão pesar na sua decisão para 2016? Eu quero iniciar pelo secretário Sebastião Oliveira e serei muito rápido numa avaliação de 0 a 10, porque eu prefiro não tecer mais nenhum comentário a respeito do deputado Sebastião Oliveira quando se diz relação política e ao nosso nome, porque eu acho que a gente abre um comentário daquilo que não tem que se comentar. Por que não tem que se comentar? Quando você tem algo na política ou algo que venha a ser assumido, tipo um compromisso com as pessoas, compromisso é feito para ser cumprido. Eu já disse em outras emissoras que esse assunto estava encerrado em qualquer avaliação desse tipo. Eu prefiro dizer a você que, na minha avaliação, os compromissos firmados politicamente, que foram tornados em Serra Talhada, em todos os cantos e recantos com o nosso grupo político, não foram cumpridos. Se não foram cumpridos, não tem comentário. Ele é quem vai ter que dizer porque não cumpriu. Então, eu quero pular essa página nesse sentido, porque, Giovanni, eu já botei uma pedra em cima desse assunto. A gente não pode estar falando a mesma coisa porque termina sendo repetitivo e cansativo. E a população de Serra Talhada já sabe. Quando Augusto cumpre ou firma um entendimento, um acordo, ele cumpre. Ninguém é obrigado a cumprir, mas também ninguém é obrigado a fazer. Acordo feito por Augusto César como cidadão de Serra Talhada, de Pernambuco e deputado estadual, é cumprido. Então, quando se cumpre, não tem comentário. Quem comenta vai ser o povo. Deputado Augusto, pegando esse gancho aí de Paulo do PC, a minha pergunta é o seguinte: quando se discute política em Serra Talhada, nos bastidores, nas mesas de bares, nas rodas de conversa, sempre se coloca que o senhor estaria como se estivesse encurralado contra a parede, que o senhor não teria opção e que seria inevitável a sua adesão ao grupo do prefeito Luciano Duque. Se você escutar, conversar com 10 que se dizem analistas, pelo menos 8 defende essa tese que não, Augusto vai porque não tem pra onde ir, Augusto vai porque não tem pra onde ir, Augusto tá semi-morto, Augusto não tem grupo, Augusto vai ter que morrer lá mesmo. Aí minha pergunta é o seguinte: é assim que a banda toca? O senhor concorda? O senhor tá encurralado? Vai pra Luciano porque não tem pra onde correr? Eu acho graça porque nós somos independentes. Sempre fui pautado na minha vida política pela lealdade, pelo compromisso, pela retidão e pelos compromissos que são firmados. Serra Talhada me conhece. Eu não vou falar de mim porque quem fala sobre mim é meus eleitores, a população, as pessoas que confiam e acreditam em mim. Toda eleição sempre diz: Augusto está morto. Augusto não se elege. E eu nunca tive, Giovanni, uma eleição que tenha votação inferior anterior. Sempre cresci politicamente. Mesmo com toda a pressão de governo do estado, como aconteceu na eleição passada, onde o ex-governador Eduardo Campos tomou para si a questão de tirar meus prefeitos de que votavam comigo. E nós sobrevivemos e, graças a Deus, fomos eleitos com votação de superior a 4.000 votos de sobra. Então, nós nos elegemos bem. Eu já posso lhe assegurar, terminou a eleição, eu já estou com minha eleição praticamente pronta da próxima eleição. Pode escrever o que estou dizendo, porque eu não paro, eu trabalho, eu dou assistência, eu sou presente. Agora, tem gente que se elege, não aparece na cidade e vem aqui de um bom moço, ou vem para cooptar pessoas e que, na verdade, vem apenas atrás do voto. Então, eu sou presente. Desde quinta-feira que eu estou em Serra Talhada. Toda semana eu estou aqui conversando com o povo, com o agricultor, na feirinha, na rua, nas festas. Infelizmente, eu não posso passar a semana toda. Se a Assembleia tivesse em Serra Talhada, eu estava aqui 24 horas. Talvez eu fosse a Recife visitar outra base, ou Salgueiro, enfim, como eu faço. Mas eu acho que nós temos assim uma perspectiva de futuro. Essa história de você imaginar que nós estamos mortos, quem quiser que acredite. Defunto não anda, eu tô andando, né? Então eu tô trabalhando. Se você imaginar essa semana aqui em Serra Talhada, nós já tivemos grandes adesões e adesões importantes. Daqui a pouco tempo, Serra Talhada vai conhecer o trabalho de Augusto Santos. Eu tenho dito o tempo todo, não tenho pressa. Não tenho pressa porque nós temos que mostrar o que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando você tem crédito, quando você tem gordura política para mostrar à população, você não perde o seu segmento político facilmente. Eu tenho credibilidade com Serra Talhada e com o estado de Pernambuco. Se assim não fosse, eu não seria vice-presidente da Assembleia Legislativa, graças a Deus, dos 49 deputados que foram presentes na Assembleia Legislativa, que representam o estado de Pernambuco como todo, eu tive o voto dos 49. Então, fui unanimidade dentro da Assembleia Legislativa. Portanto, eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora, é um estilo meu de observar e quero observar até o tempo que o tempo for necessário para que eu possa definir aquilo que nós vamos, que rumo nós vamos tomar. Posso ter candidatura própria. Estou observando o governo. Estou observando não só o governo, como os partidos de Serra Talhada. Serra Talhada hoje tem aí talvez uns 50 partidos hoje. Isso não vai chegar ao final com 50. E a gente sabe disso. Que vai ser difícil se arrumar essa carruagem para colocar todos os partidos no mesmo campo, todos os partidos no mesmo canto, na mesma candidatura. Evidentemente que nós temos conhecimento de que tem partidos que têm vereadores eleitos, tem partidos que têm vereadores de suplentes vereadores com votação expressiva e tem partidos que têm vereadores que não foram candidatos e que querem ter o direito de disputar numa chapa isolada. Então tudo isso a gente tem observado. Como ainda tem essa efervescência ainda para a composição da chapa, para a composição e decisão de candidaturas, se você parar para imaginar hoje, quantos candidatos nós temos a prefeito da cidade de Serra Talhada hoje? Nós só temos a reeleição do prefeito Luciano Duque. Nós temos pré-candidatos, né? Existe pré-candidatos que tem partido que tem pré-candidatos que não tem nome ainda. Tem partido, tem pré-candidato que não tem nome ainda. São vários. Várias legendas que dizem que tem candidato e não aparece. Nós temos uma postura, nós somos hoje um conjunto de PTB com PDT. Nós somos do sistema trabalhista, partidário trabalhista. Isso partido que tem quase 30 anos que nós somos da legenda, que é o PDT, e temos o PTB, do qual sou deputado estadual. Portanto, eu acho que esse espaço que Serra Talhada tem para o futuro de uma nova eleição, nós iremos participar das eleições de Serra Talhada, não tenha dúvida nenhuma. Como nós vamos decidir, precisamos discutir. Estou conversando, Giovanni, estou conversando com partidos, estou conversando com vereadores, estou conversando com pré-candidatos e a gente evidentemente que vai escutando cada um para ao final a gente fazer o nosso fechamento. Não tenho pressa para antecipar qualquer candidatura nesse momento. Vamos mais, pois não, Becerra. Não, essa a gente vai chamar agora um bloco comercial, mas antes, Augusto, se prepara aí já essa pergunta. O PTB em Serra Talhada é oposição ou é governo, com base na posição dos vereadores do PTBista na Câmara dos Vereadores? O líder de acessos em Serra Talhada e região agora está no seu rádio, Portal Farol de Notícias. 5 anos informando com qualidade e profissionalismo. Anuncie com quem realmente faz a diferença. Acesse www.faroldenoticias.com.br. Entre em contato conosco 087-9921-8959. Neste verão, deixe o sol do lado de fora e venha para EG Filmes e Revestimentos Fumê. Conte com nossos serviços. Temos revestimento fumê em carros, em residências, envelopamento, além de adesivos de carros e motos. Temos também lavagem a seco de estofados em geral e muito mais. Agora com 2 lojas. Loja 1, Rua Doutor Ademar Xavier, número 768, no Alto da Conceição. Loja 2, Avenida Afonso Magalhães, próximo ao viaduto. Venha conferir. EG

acho que não só no meu bairro, mas em todos os bairros, um pouco da violência que ocorre na nossa cidade. Então, acho que como o senhor é um deputado, poderia trabalhar em cima disso. Tudo bem que essa matéria de hoje que está vindo é algo que vocês vão escutar, o que nós estamos precisando para futuramente mais frente vocês usar isso como vão fazer. Então, acho que assim, isso realmente é uma fantasia para que a gente possa se expressar e vocês escutarem e depois deixar para lá, ou é realmente a situação é séria? Obrigado, grande Brau. Ao meu lado aqui, pessoal, também está Francisco Moraes, de 43 anos, ele é motorista e quer entrevistar também o nosso convidado deste estado, o deputado Gustavo. Francisco, você é a voz do Farol no bairro. Bom dia aí a todos aí da cultura aí, que são clientes da cultura de Rádio Cultura de Natalhada. É um prazer enorme estar aqui apresentando essa oportunidade aí pelo Giovanni estar aí. Muito obrigado pela oportunidade. Estou falando, por incrível que pareça, a primeira vez aqui na Rádio Cultura. Muito obrigado mesmo. A minha pergunta é para o nosso deputado Augusto Sela. Se eu posso dizer assim, nosso deputado, né? Porque o Alto Bom Jesus, ele é um bairro esquecido pelos políticos de Serra Talhada, entendeu? É incrível como é que o Alto Bom Jesus é tão esquecido. Falta de água, falta de luz, falta muita coisa. Principalmente aqui na região não tem uma casa da cidadania. Eu queria saber o senhor Augusto Sela, por que que aqui no Alto Bom Jesus não tem uma casa da cidadania, entendeu? Onde vai dar um apoio às nossas crianças, entendeu? E várias coisas que tem que precisa ser visto aí, independente de político ou não, o Alto Bom Jesus ele é mal visto. Infelizmente, essa é o Alto do Bom Jesus aqui. Essa é a minha pergunta que eu tenho para ele. Ok, amigo Francisco. Pessoal, ao meu lado está também Edivânio Alves de Silva, não é isso? 35 anos, também é motorista. Edivânio, você é a voz do Farol no bairro. Pode mandar abraço. Primeiramente, eu peço assim um centro comunitário para o bairro assim, Baixa Renda, que é vizinho aqui do Alto do Bom Jesus, que possa se ver a capoeira e também outras culturas, como hip hop, chachado e outro tipo de cultura que existe aqui no nosso bairro. Ok, Edivânio, fechando fechando o dia, esta manhã maravilhosa, nesse calorzinho, bom demais. Fechamos aqui com o nosso amigo Nego da Capoeira, de 38 anos, é isso, Nego? Líder comunitário aqui, representante da Associação dos Capoeiristas de Serra Talhada. Nego, você é a voz do Farol no bairro. Pode mandar abraço, amigo. Bom dia, o programa da rádio, a voz do Farol. Bom dia ao deputado Augusto Sela. Eu queria saber, na área cultural, resumindo tudo aqui, meus colegas de trabalho tudo, eu sou um representante do livro comunitário há muitos anos aqui em Serra. Queria que ele difundisse alguma obra no bairro de Bom Jesus, algum apoio que exporta a cultura, ou é só mais uma aparência nos palanques aqui de 2016, né? É que vai aparecer muita gente. A minha pergunta é essa: o que é que nós precisamos melhorar, deputado? O que é que possa fazer para o nosso bairro? É isso aí, pessoal. Obrigado, Nega. É o bairro Bom Jesus cobrando melhorias e mostrando só um pouquinho do seu poder. Agora a bola fica para o nosso querido deputado Augusto César. Vai que é tua, deputado! Este é o Giovanni Filho, movido a Biotônico Fontoura, gente. Esse menino tomava 3 litros de biotônico por semana, vivia bêbado pelas casas, porque o biotônico, vocês sabem que é cheio de álcool, mas tá aí, cheio de energia nesse sol causticante. É por isso que eu digo, esse é meu garoto. Deputado, a bola tá com você, você tem uma pergunta de PC, mas vamos começar pelos nossos ouvintes. Eu gostaria de responder a todos, a Clovinho, a Francisco, a Edivan e a Nego de Capoeira. Conheço muito bem, Nego. Eu tenho sempre tido a satisfação de recebê-lo, sempre que me procura. Mas eu queria dizer que o Alto do Bom Jesus sempre foi a menina dos olhos de Serra Talhada. Quem imaginar que o Avanju está esquecido, evidentemente que não é o político da cidade de Serra Talhada. O Alto sempre foi. E eu diria a vocês que quando fui prefeito de Serra Talhada, nós levamos para o Alto do Bom Jesus a primeira praça, que é a praça que tem o nome de João Lucas, que é o pai de Juarez Lucas, aquela parte que nós fizemos da igreja até o encontro dessa nova praça, continuação da Academia da Cidade, que também fomos nós que conseguimos recursos para levar. Quando nós fomos prefeito de Serra Talhada, nós levamos a caixa d'água para o Alto Bom Jesus, mas uma caixa d'água para abastecer no governo do doutor Miguel Arraes. Foi quando eu fui prefeito de Serra Talhada, comprei o terreno, doei os terrenos e nós ampliamos o abastecimento da água de Serra Talhada. Evidentemente que que hoje nós temos parece 3 ou 4 caixas d'água. Serra Talhada cresce muito, evidentemente, que se 2 ou 3 caixas não estão dando assistência ao bairro, necessita se ampliar e ampliar a rede. Mas que nós temos o cuidado sempre de estar trabalhando. Quando nós fomos prefeito de Serra Talhada, nós tivemos um programa voltado para as crianças do Alto Bom Jesus, que foi um programa social implantado no Avanju. Ampliamos, demos condições com professores, com psicólogos, com médicos, para que tivesse uma assistência, evidentemente, à altura daquela população. Portanto, eu me refiro no período que nós fomos prefeitos. De lá para cá, tivemos vários prefeitos de diversos partidos. É evidente que é um programa voltado ao município, voltado à prefeitura. Mas eu digo a vocês, é importante na questão da segurança. Alto do Bom Jesus é um grande bairro, eu diria, é uma cidade dentro da cidade de Serra Talhada, Giovanni. Tem mais de 20 mil habitantes lá no Alto Bom Jesus. Portanto, necessita um cuidado mais voltado para esse assunto, necessita. Mas a segurança do Alto Bom Jesus, ela é feita pelo governo do estado de Pernambuco. Ou seja, pelo governador Paulo Câmara e pela Polícia Militar de Pernambuco. Nada impede que o deputado Augusto César possa fazer um pronunciamento, possa encaminhar para o debate junto ao secretário de Segurança Pública, mas sobretudo ao comandante da Polícia Militar, que reforce a segurança do alto. Isso nada impede que nós possamos fazer. Esse programa é importante porque vocês estão dizendo para toda a população da necessidade desse bairro. A necessidade desse bairro, eu tenho certeza, Paulo César, que a necessidade do Vila Bela, da Coab, do Mutirão, do IPCEP, do centro da cidade, do Borborema, de todos, da Caxixola, de todos necessitam. E nós estamos sabendo que nós estamos hoje, lamentavelmente, no momento crítico do nosso país, mergulhado numa crise, não só uma crise financeira, mas uma crise institucional, política, que nós estamos torcendo que tudo saia desse projeto, tudo saia desse processo o mais rápido possível, para que possa se retomar a segurança e o crescimento do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Portanto, nós estamos atentos. Estou à disposição para aqueles que querem melhorar as condições de vida, não só de Serra Talhada, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com minha assessoria, pode através da imprensa, enfim, nós estamos abertos para ajudá-los. É evidentemente que o deputado é um porta-voz de Serra Talhada na Assembleia Legislativa. Os projetos executivos em Serra Talhada ou são do governo federal, ou são do governo estadual ou da prefeitura municipal de Pernambuco. Mas nós temos ajudado a Serra Talhada com recursos para saneamento, com recursos para calçamentos. Tenho ajudado ao prefeito atual Luciano Duque, tem me procurado, Giovanni, e eu tenho colocado as emendas para Serra Talhada, porque não posso conceber que Serra Talhada possa ter um parlamentar, um deputado filho da terra, votado por Serra Talhada e seja apenas detentor de picuinhas que impeça a cidade a crescer. Portanto, essa pecha eu não tenho em cima de mim, porque eu tenho ajudado o município de Serra Talhada e o prefeito sabe disso, a população sabe disso. Então, em relação a essas perguntas de vocês, em relação à cultura, o hip hop, a cultura de Serra Talhada, o apoio à cultura eu tenho dado. Por exemplo, recentemente foi realizado em Serra Talhada aquele do cangaço aqui no... Na estação do Forró. Na estação do Forró, a encenação. Sim. Nós conseguimos com o governo do estado. Nós conseguimos com o governo do estado a liberação de recursos para ser realizado. Portanto, a gente tem trabalhado na cultura de Serra Talhada. Mas todo o dinheiro que você possa imaginar, Giovanni, Paulo César, é muito pouco para a necessidade de uma cidade como Serra Talhada, que hoje tem 85 mil habitantes. Isso morando em Serra Talhada. Imagine a população flutuante, 4, 5 mil estudantes que moram em Serra Talhada, que vêm estudar nas universidades de Serra Talhada, nos colégios. É necessário que a gente imagine Serra Talhada como um todo. O distrito de Vazinha, de Caixarinha, Bernardo Vieira, Santa Rita, enfim, todos os municípios necessitam ser distrito, necessita ver como todo o município. Portanto, nós temos feito a nossa parte. Agora, nós aceitamos sugestões. Essa sugestão é muito importante. Nós vamos discutir isso para que a gente possa conversar. não só com o governo do estado de Pernambuco, mas também conversar com o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, para que ele possa inserir também no programa do município as necessidades que vocês estão agora emanando para o nosso nome, e eu vou discutir isso com o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Deputado, a gente está chegando na reta final do programa, eu vou pedir ao senhor agora que a gente seja sucinto, estamos chegando já num bate-bola que a gente vai fazer rapidinho, mas tem a pergunta do Paulo César que o senhor respondeu, eu queria que o senhor emendasse, que eu estou sabendo que o senhor hoje teve uma reunião secreta com o médico Nena Magalhães. Estou sabendo, chegaram essas informações para mim, que o senhor andou confabulando hoje com o doutor Nena, e eu quero que o senhor relate pra gente o que é que levou o senhor a procurar o doutor Nena, e tem a pergunta do PC, só relembrando. É sobre a posição do PTB em Serra Talhada, é governo ou oposição? Isso. Vamos ser sucinto, deputado, que a gente está chegando já na reta final. O nosso partido PTB em Serra Talhada, ele é o PTB. Nós estamos decidindo o rumo que nós vamos dar. Eu tenho tempo, o partido tem tempo, nós vamos dar o rumo que for melhor para o partido e que for melhor para Serra Talhada. Reunião com o Nena, reunião secreta com o Nena, como é que tivemos foi? Uma reunião, tem junto aí? Tivemos a reunião, uma conversa muito boa, muito importante e produtiva com o doutor Nena, a respeito do quadro de Serra Talhada, é verdade. E vamos conversar com todos os partidos. Pode vir aliança com o Nena por aí? Todos os partidos vamos conversar. É necessário primeiro que nós possamos conversar, ouvir de cada um qual é o pensamento do partido, qual é o pensamento do candidato. Não estou aqui dizendo que nem era candidato, em momento nenhum se colocou candidato, mas está à disposição do entendimento de uma conversa dos grupos. Nós podemos fazer aí uma conversa com qualquer partido, inclusive com o partido do prefeito. Nós vamos conversar, eu tenho dito o tempo todo, de maneira que nós queremos para Serra Talhada aquilo que for melhor. O que nós não podemos é dar ré no tempo e na história de Serra Talhada. É, PC, vamos lá pro Bate Pronto agora. Bate Pronto com o Farol. Bate Pronto com o Farol. Deputado, nessa reta final, o Bate Pronto é um ping-pong que a gente faz. A gente vai dar pro senhor alguns nomes de algumas celebridades pra política de Serra Talhada, e a gente quer que o senhor resuma com uma frase ou com uma palavra. Começa aí, PC. Governador Paulo Câmara. Um bom governador. Agenor de Mero Lima. Um grande vereador. Luciano Duque. Prefeito de Serra Talhada. Só isso? Prefeito de Serra Talhada, evidentemente, ocupando um espaço que pouca gente está ocupando, de maneira que eu acho que ele tem uma responsabilidade maior do que todo Serra Talhadense, de mostrar a Serra Talhada o seu desempenho como prefeito. Doutor Fonseca. Um grande médico, político, e que tem muito serviço prestado em Serra Talhada. José Raimundo Filho, Zé Raimundo. Vereador, até o momento do nosso partido, que tem um trabalho prestado a Serra Talhada, evidentemente, mas não sei qual o futuro e o destino dele. O ex-prefeito Jenê Pereira. Um grande amigo, um grande ex-prefeito de Serra Talhada e que tem uma liderança muito importante em Serra Talhada. O então irmão do ex-prefeito Jenê Pereira, Gilson Pereira. Um bom vereador, atuante, crítico no momento correto, tem sido uma pessoa muito atuante nesse aspecto. Carlos Evandro. Foi meu vice-prefeito. Quando nós fomos prefeito, ele vice, nós tivemos um grande relacionamento, um bom relacionamento. Evidentemente que ele foi prefeito de Serra Talhada. Respeito o Carlos Evandro como político e como cidadão, e um grande amigo meu. Inocêncio Oliveira. Deixou uma história em Serra Talhada, mesmo na oposição, nós fazendo oposição em Serra Talhada. Deixou uma história plantada em Serra Talhada de 40 anos de deputado federal, coisa ímpar na história de Serra Talhada do estado de Pernambuco. E para fechar, deputado Sebastião Oliveira. Francamente, vai lá. Sebastião Oliveira, colega meu, fui deputado estadual, apoiei para prefeito de Serra Talhada, lamentavelmente ele está numa posição que não é a posição que nós gostaríamos de encontrá-lo. Não foi correto quando decidiu a mudança para aonde ele está hoje, porque ele tinha um compromisso firmado com Serra Talhada, não comigo. E esse compromisso eu já tinha dito que não falava mais nele, não cumpriu. Se não cumpriu, ele dá o destino dele. O compromisso que o senhor fala com relação ao apoio. O apoio. Exatamente. Eu tanto fui correto, leal, aqui em Serra Talhada, como na Assembleia Legislativa, quando ele foi candidato a secretário da mesa, e repeti aqui, lá o que eu repeti em Serra Talhada. Ok, deputado Augusto César, chegamos ao final do programa Farol de Notícias, e como sempre a gente termina presenteando nossos entrevistados, porque é uma forma de a gente agradecer pelo respeito, por ter feito esse bate-papo de uma hora com a gente. Demos aí semana passada um presente à chave da prefeitura para o Marquinho Dantas, mas para o senhor, eu andei pesquisando e o senhor tem um sonho para 2018, não tem? Tem. O senhor tem um sonho, do ponto de vista político, para 2018. Eu não dormi ainda. Tô aguardando. Aguardando. Eu pesquisei e descobri que uma das metas do deputado Augusto César é o ser o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então a gente está presenteando, estamos antecipando o sonho do deputado, gente, entregando aqui, daqui a pouco vai estar num farol de notícias o presente. O sonho que o deputado quer é chegar na Alep como presidente. Então, o farol já está fazendo esse reconhecimento, deputado, lhe presenteando. Abra aí, vamos abrindo. Pronto, deputado. Tá vendo aí? Temos aqui uma moldura para o senhor ficar dormindo. Mostra aí para Manu, para o senhor dormir toda noite olhando para esse quadro aí. O senhor em frente da Assembleia Legislativa como presidente. Meus parabéns. E Alá lhe coloque na Assembleia em 2018. Obrigado, deputado. Quero agradecer. E dizer a você que com o presente que eu recebo hoje de você, ele me dá uma força muito grande, me estimula muito grande. E eu quero te dizer, Giovanni, Paulo César e os que fazem parte do programa, com esse apoio aqui do Farol, já me colocando à frente da Assembleia, eu tenho convicção que nós vamos ser presidente da Assembleia, porque o Farol quer e eu aceito. Um bom final de semana a todos, PC, suas considerações finais. Manu, obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. E chegando, vai PC. E aí, uma boa tarde a todo mundo, mandando um alô especial a Guilherme Guabiraba, Marina Luísa, Lurdinha Lima, Lia Rodrigues, Érica Lima, Zé de Madinha, João Paulo, Vanessa, Paulo Ricardo, João Marques, Cícero, a todo mundo que ficou aí na escuta do programa Farol de Notícias. Um abraço, um bom final de semana para todos.